Fecha seus olhos um instante. Respira fundo mais uma vez. E aspira. Deixa isso sair. Sinta a presença dele dentro de você. Então vamos fazer a nossa confissão de olhos fechados. Estenda um instante a sua mão e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos: glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ele está presente. Nós temos que buscar esta presença na nossa vida. Nós temos que aprender a nos entregarmos ao Senhor. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente está orando e não está se entregando. Tá? Então, se eu não quiser colocar minha atenção em Deus, eu nunca vou me entregar a Ele. Entende? Então, eu não preciso, a princípio, sentir nada. Mas eu tenho que ter o foco bem centrado, que é Jesus. Eu preciso estar focalizando Jesus para que eu me entregue a Ele. Então, a partir daí, Deus começa a operar na nossa vida. Tá, então, a gente está prestando atenção ao mover do Espírito Santo, conforme nós estamos adorando a Deus aqui, né? As chamadas que Ele vai dando. Presta atenção quando você estiver orando, né? As chamadas que Deus vai dando. Entrega, haja assim, ou seja, não se preocupe, relaxa, se concentra, saiba que eu estou presente. Então, o foco tem que estar permanente. Sabe, a visão no foco, que é Jesus. Porque senão a gente dispersa e a nossa oração fica vazia, a gente não recebe o que precisa. Então o Senhor está ensinando aqui para nós como que a gente faz quando estamos em casa sozinho orando. Eu sei que tem dia que é difícil, até aqui junto de nós tem dia que é difícil. Por quê? Porque a nossa alma, gente, está muito longe. Longe do quê? De Deus. Ela está preocupada, ela está ansiosa, ela está cansada, e cheia de coisas, de problemas. Então, ela cria uma barreira para Deus não se aproximar ou nós não nos aproximarmos dele. Então, a gente precisa ir se entregando, porque essas barreiras têm que sair. E elas saem conforme nós vamos fazendo esse exercício. Porque é um exercício entrar na presença de Deus. Nós temos que aprender. Ninguém começa orando já na presença de Deus. A nossa alma, quando a gente está orando, gente, ela está longe. Ela está toda cheia das coisas, da vida, desse mundo. Porque afinal nós estamos aqui, a gente já fez mil coisas. Então a hora que a gente senta, é igual sentar num sofá bem macio, se joga lá, né? Então aí que nós vamos começar a entregar mesmo. Essa alma vai começar a relaxar. Gente, nós ficamos mais de uma hora para a gente conseguir. Eu creio que quase todos conseguiram. Tem os que não conseguem, mas tem os que conseguem. Eu creio que a grande maioria conseguiu. Porque você sabe que você vai sentindo um bem-estar. Isto é a presença de Deus. Ele está tocando, Ele está agindo. E muitas vezes, quando a gente sente esse bem-estar, a gente quer sair logo correndo. Ah, já senti o bem-estar, estou ótimo. Ah, já quer ir embora. É aí que a gente tem que ficar, que aí nós entramos no Espírito. É a hora que nós estamos realmente na condição de nos comunicarmos com Deus. Então, a oração em línguas fluindo daí, gente, é poder máximo. Leitura da palavra, poder máximo. Oração que nós estamos fazendo em português, poder máximo. E aí, por diante, porque nós estamos diante do trono, hein? É bárbaro. Então, quando a gente entra diante do trono, gente, é a hora que nós estamos aí nessa condição maravilhosa. Se você conseguiu, isso é a chave para você ser abençoado, para você receber respostas, direção, orientação de Deus. É por aí, gente. quando a Bíblia diz que alguém lá está contando a história de um tipo Josué. Ele se prostrou, adorou a Deus e Deus deu toda a orientação do que ele deveria fazer. Como que eles iriam entrar em Jericó, na terra prometida? Como que eles iam entrar lá? Para entrar lá, teria que... O primeiro lugar era Jericó, não tinha por outro lado, era ali. Então, mas tinham muralhas. Gente, essas muralhas são gigantescas. Não é uma parede dessa aqui, gente. Coisas de pedra, gigante, e é uma muralha, depois é outra muralha. É assim que eles construíram, não era só uma parede de pedras bem construída, tinha outra, eram duas. Gente, só dinamite para derrubar aquilo. Povo sem arma, povo sem condição para entrar lá. E Deus dá orientação para Josué do que fazer para destruir um baita inimigo desse, gente. Não é demais? Então veja a importância da adoração. Como que você tem que praticar a adoração. É importante quando você vai se entregando. E nessa hora você se acalma de tal maneira que você nem tem força para ficar gritando mais. Sabe, a alma ficou relaxada. A alma ficou tranquila. Porque quando Deus fala de barulho, é a alma. Porque ela está, você sabe, né? Sabe quando a gente está eufórico? A gente não fala baixinho quando está eufórico, né, gente? É só gritaria. Igual criança que sai da escola, aquela gritaria, né? Quando nós estamos quietos, quando Deus fala de quietude, é uma alma que agora não está preocupada, não está atribulada, não está sofrendo nada. Esta é uma quietude, é a hora que Deus vai começar a ministrar na nossa vida. Não é demais isso? Então, nós aproveitamos muito esse momento aqui hoje. Então, é um momento onde a gente vai se entregando para Deus resolver os nossos problemas. Deus é maravilhoso porque ele diz que no louvor, não é, e na adoração, ele cala a boca do diabo. Ele faz o diabo se calar, ou seja, o diabo perde as forças completamente. A força dessa muralha, que não há quem passe. Né? Porque que armas que nós temos para derrubar um diabo? Só espiritual. Muito embora ele possa estar agindo através de pessoas. Ou no nosso físico, ou em situações materiais e coisas que abrangem e tocam a nossa vida. Então, como que nós vamos... destruir, romper essas situações, só com o poder de Deus. Então, o poder de Deus vem quando nós estamos inteiramente entregues a Ele. E você entendeu o que é entrega hoje? Gente, nós levamos uma hora e 20 minutos por aí para chegarmos nesse final. É bastante, não é? É bastante. E olha que vocês tinham uma liderança conduzindo a adoração. Lá em casa você não vai ter. Você pode pôr um CD, vai te ajudar. Mas você tem que praticar isso na sua casa. Porque senão o pior problema da sua vida não vai sair. Que é o diabo agindo. Só na adoração é que o poder vem e o diabo é igual àquela nuvem que veio preta e ela some. Quando ela desaparece no céu e fica aquele céu azul claro e o sol brilhando, é a hora que o diabo se mandou. Então, a adoração é muito importante. Nós vamos nos entregando, porque nós temos que nos entregar a Deus. A oração em línguas ajuda, mas se você, depois dessa adoração, começar a orar em línguas, a sua oração vai ser diferente. Sabia que não vai ser aquele negócio, ai, 10 minutos, parece 50 horas, eu não aguento mais. Está chatérrimo, né? Eu não estou aguentando, porque a alma está interferindo. Quando é o seu espírito que está na liderança da oração, a alma vai calando a boca mesmo. É maravilhoso, você tem que experimentar isso. Senão você não consegue ficar, sabe, numa situação harmoniosa com Deus. Uma situação boa. É aí que o diabo não vai ter chance de acabar com você, de destruir você. Você vai ficando entregue a Ele, a Deus. E Ele vai agindo na sua vida. Então, experimenta. Vamos que nós chegássemos neste ponto desta adoração, como nós chegamos, e aí começássemos a orar em línguas, baixinho. Baixinho. Você ia conseguir orar um bom tempo. Um bom tempo. E, de repente, não no primeiro dia, mas num processo dos dias que você está fazendo isso, você vai começar a saber o que você tem que fazer. Isso que é maravilhoso. Deus quer conduzir a sua vida. Eu não enxergo a direção de Deus. Eu não sei. Eu preciso me aquietar para eu receber a direção de Deus. Então, a Bíblia já mostrou em várias passagens que a oração, que a adoração traz esta direção de Deus. Além de acabar com o diabo, traz a direção, como fez com Josué. Ele adorou a Deus, Deus deu toda para ele a orientação do que ele tinha que fazer com o povo. Era uma super responsabilidade, um homem conduzindo uma nação, gente. Uma nação, muita gente, não podia falhar. Tá? Então, ele adorou a Deus. Agora, você imagina, se você adora a Deus, Deus vai agir na sua vida. Pessoal, isso é maravilhoso. Coisas que você não sabe como resolver. O Espírito Santo vai começar a dizer para você que jeito que você tem que orar. Por que está peso aquela situação na tua vida? Porque aquela situação é sua, não é de Deus. Eu estou entendendo isso. Mas é bom isso. Por que está horrível aquela área da tua vida? Por quê? Porque ela é sua, ela não é de Deus. Você não entregou para Ele. Então, não é fácil, nós temos que aprender isso no Espírito. Porque nós nascemos numa condição de dominar as coisas com a nossa alma. E a alma, ela não quer largar, não. Ela tem um potencial grandioso, mas ela não quer largar nada. Só com a força do Espírito Santo mesmo, através do nosso Espírito. Nós não queremos largar nada da nossa vida na mão de Deus. Tudo mentira esse negócio, te entrego, Senhor. Maior mentira. Não está entregando nada. Entende? Mentira. É nesta hora que você está nesta condição, que se você conseguiu aqui na adoração, é que você vai falar, eu te entrego e me ensina como. Eu te entrego e me ensina como, porque eu não vou carregar fardo. Você também precisa querer não carregar fardo. Eu que não estou querendo. Gente, é uma delícia quando nada é fardo na sua vida. Eu estou aprendendo isso. Não precisa nada ser fardo na nossa vida, nada, nem a segunda-feira. Né? A segunda-feira é triste, né? Então, nada precisa ser fardo. Situação nenhuma da nossa vida tem que ser fardo. Por que que é fardo? Porque nós é que estamos na liderança, não o Espírito Santo, não Deus. Não é bom aprender isso? É uma dica, hein? Vai lá em casa aprender esse negócio. Nem tenho condição mais de explicar melhor isso, porque a direção não veio agora inteiramente como que eu poderia levar você nesse caminho. Mas veio uma dica para você. Quando você estiver nesta condição, que você entrou aqui hoje, você vai falar com Deus que você está entregando tal situação na mão dele. E como que você entrega? Porque fardo você não quer na sua vida. É demais, gente. É demais, porque Deus vai entrar assim, ó, naquele lugar e você vai sair. E aí você não vai ter peso na tua vida. Você não vai nem ficar doente. Ué, porque se você não está com esse fardo, você não vai ficar doente. Você não vai ficar cansado. Muitas vezes a doença vem por causa do cansaço. Muita sobrecarga. Não há quem aguenta. Nem o burro. Não aguenta. Tá certo? Só Deus, porque Ele é Deus. Ele pode. Por quê que Ele pode? Porque não é que Ele vai carregar, não. Ele vai tacar fora. Ele tem o poder de tacar fora. E Ele não mente. Se você está sobrecarregado e cansado, vinde a mim. Você tem que aprender isso na hora que você está orando. Então, a oração em línguas vai me ajudar muito, porque a oração em línguas vai preparar um querer dentro de mim para eu querer fazer essa oração. Eu lá estou querendo entregar alguma coisa para Deus. Mentira que eu não estou. eu quero ficar sofrendo, eu quero ficar com aquilo, e ainda quero reclamar, e ainda quero mostrar para todo mundo que é problema, e que todo mundo fique comigo chorando, e é mesmo, coisa horrível. Ai, pelo amor, já fiquei cansada, pode falar isso. Coisa de diabo, nojeira. Vocês estão acompanhando? Porque a nossa alma, gente, ela pende para o pecado, ela quer, isso é pecado. Sabia que isso é pecado? Deus chama isso de pecado. Romanos 6, vamos ler lá. Tudo é maior na sua vida, de coisas, de fardo. Então você está com bastante diabo aí. Pelo amor de Deus, sai de mim, vai andando para lá, fica longe. Não quero saber disso. Estão acompanhando? Você tem que, se você não ora em línguas, não busca Deus, você só vai querer isso na tua vida, que isso chama diabo. É meio assustador, mas é, gente. É diabo. Então, com a nossa mente natural, nós não percebemos isso. Com o nosso intelecto, nós não entendemos isso. É só o Espírito Santo que ensina no nosso espírito. Então, isso é direção de Deus. Para que você está fazendo isso? Você nem precisa. Você não precisa fazer nada. Eu não preciso? Como? A minha alma logo vem, mas lógico que eu preciso. Não precisa. Deixa eu entrar nessa situação. Quando Deus entra, o diabo tipo, sai, fica, o fardo vai embora. Acompanhou? Então, é importantíssimo esse momento a sós com Deus. Não vou dizer que no primeiro dia que você chega lá que está a glória. Às vezes até está, mas no segundo, cadê a glória? É para você desistir. No terceiro, ai, gente, é um caminhar. A vida não parou aqui agora. Andar com Deus é todo dia, gente. Nós estamos aqui, é todo dia. Isso é caminhar, amém? Então, vocês busquem Deus para vocês não ficarem carregando fardo que o diabo põe na vida. Você não precisa levar nada desse fardo. Ficar amargurado, ficar angustiado, ficar decepcionado. Nada disso é diabo. Tudo isso é diabo, isso é característica dele, ele é isso e ele lança isso para nós. Desprezo, põe coisa arada, sabe assim? Qualquer coisa que eu estou sofrendo, eu já quero que todos tenham peninha de mim. Gente, a alma é nojenta, ela quer que as pessoas chorem aqui junto. Eu estou contando uma coisa para você, pô, você nem está arrepiado, chorando. Ai, mas que raiva. Você tem que falar, é chorar mesmo. Nossa, ai, que situação que você está passando. É mesmo. O diabo quer isso. A alma, se ela não está guiada pelo Espírito recriado, ela quer isso. Quer viver no martírio. Na condenação, no sofrimento. A alma quer, porque isso é pecado. Jesus já levou isso na cruz. Não é para andar na condição da alma. Ele quer que a gente se dê de coitadinho, né? Qualquer coisa que vem contra nós já somos coitadinhos. A alma já fica assim, gente. Igual a gente vê nos filminhos de desenho lá. Fica toda assim a alma. Nem Deus tem dó de mim. Vocês já visualizaram, né, os desenhos. A alma fica assim. Deus, por que você não tem dó de mim? Ele tem, ele morreu na cruz. Isso é alma. E nós não podemos andar nessa fraqueza dessa alma. Sem Deus. Coisa antiga, coisa velha do pecado. Ela tem que andar com a força do Espírito. Emoção forte. Sentimento curado. Isso é andar com Deus. Então nós temos que estar preparados. Porque nós estamos lidando com o diabo. Não é nem com pessoas. É diabo. E o diabo, ele vem para destruir os nossos sentimentos, as nossas emoções, para acabar com a nossa vida. Ele sabe muito bem fazer isso. Então, alto lá. Cuidado com os seus sentimentos, cuidado com as suas emoções. Por isso que a adoração fortalece a emoção. A adoração te dá firmeza, te dá segurança. Por isso que você vai andar na rocha. Você fica firme. Quando o diabo vem, você não fica igual aquela varinha do bambu no vento. Já viu, né? Tadinho do bambu, vai até lá embaixo. Alma. A alma é isso, porque está andando na alma. Se você está andando no seu espírito não treme diante do diabo. Quem treme é o diabo. Então, se o espírito não treme, ele dá uma força para a alma ficar tudo ok. Então, nós temos que cuidar dessa parte da nossa vida, que é o espírito. E o espírito tem que estar forte. Quando o diabo vem, ele vem na alma. Ele não pode entrar no espírito, porque no santo dos santos ele não entra. Ele não pode entrar lá, onde o Espírito Santo habita, ok? Ele entra na sua alma. Ele entra na sua alma. E se você não tiver forte no espírito, para dar um chega nele com a palavra, que já brota dentro de você, que é a raiz da sua vida, ele pode destruir, então, a vida. Estão acompanhando? Temos que estar forte espiritualmente. Por isso que é andar no espírito. Nascer de novo e andar no espírito. Acompanhou? Não é andar na alma. Andar na alma a gente já andou, né, do dia que nasceu. Nada de andar na alma. São duas coisas, cristão não está sabendo disso. Cristão só anda na alma para as igrejas, assim para baixo. Não sabe andar no espírito. Quando o diabo vem, fica um terror. Amém, queridos? Então, firme. Busquem Deus para ficarem firmes. Firmes. A sua emoção tem que ser firme. Os seus sentimentos têm que ser firmes em Deus. E é o teu espírito que dá isso para a tua alma. Não é Deus. É o seu espírito que age. Deus age no seu espírito. O seu espírito está com Deus. Ele age na sua alma. É demais isso. É você que comanda. Você tem autoridade. Você que está mandando aí agora. Com o Espírito Santo. Valeu isso? Então, nós vamos dar continuidade com esses ensinos na conferência que vai ser... Já março já vai chegar, né, gente? Porque janeiro, hein? Tá no osso. Meu Deus, passou rápido. Olha, vai ser nos dias 23, 24 e 25 de março. Sexta, sábado, domingo, ok? Então, o pessoal da igreja convocado para participar. Claro que se você não puder ou não quiser, problema seu. Mas se você tiver no coração o desejo, é um prazer recebê-lo. E você sabe que Deus age. Deus está sempre agindo para o nosso crescimento espiritual, ok? Então, a conferência é justamente para isso que nós estamos dando um apoio para as pessoas que não moram aqui. Que recebem esses ensinos através do áudio ou das cartas. Então, precisa essa ministração, gente, física, pessoal, é muito importante. E também para tirar dúvidas e tudo mais. Então, Deus mandou fazer isso, porque as pessoas chegam num ponto da caminhada e não sabem o que fazer. Como que elas vão sair dessa, né? Então, a conferência é para isso, para ir dando passos e passos até que cada um chegue no seu chamado e o plano de Deus aconteça. Então, faça a sua inscrição, porque nós precisamos saber quem vai. Nós vamos reservar o seu lugar. A inscrição é para isso, porque a gente precisa saber quantas pessoas vêm para nós reservarmos o seu lugar. Veja essa responsabilidade, que cristão costuma não ter também, porque anda na alma em vez de andar no espírito. Então, a gente reserva o seu lugar e você não vai, falta de compromisso, de responsabilidade. Então, você já pode fazer a sua inscrição, né? Para março. Aí, esse livro eu vou indicar aqui do pastor Show, A Oração Eficaz. Ele mostra aqui que é para a gente buscar Deus diariamente. A gente faz uma confusão, às vezes, na hora de orar e não sabe como. Então, nós podemos dividir a nossa hora em quartos e fazer todas as chaves da oração. Se nós dividirmos em quartos, nós vamos orar em línguas, vamos adorar o Senhor, vamos ler a palavra para meditar e vamos confessar a palavra. Então, a importância de nós termos esse compromisso e sabermos usar o nosso momento. Se eu só tenho aquele tanto de tempo, como que eu vou usar só aquele momento? Então, ele dá umas dicas, porque é necessário oração. Nós não podemos ficar sem orar muito tempo, que a gente perde toda a unção de Deus. Toda a unção. Daí quando vai orar, não está sentindo nada, está horrível, está medonho, porque está na alma, está na carne. Pessoa que larga de orar fica na carne 100%. Só faz coisa da cabeça, nada do Espírito Santo, nada de Deus, muito embora pense nele. Lá de vez em quando, ai Jesus, ai Espírito Santo, mas não tem nada dele. Então, se você mantém o seu pique de oração, quando você começa a orar, logo aquela unção vem, né? Já fica mais gostoso logo. Se não ficar aquele negócio maçante, é para você desistir. Não pode. E esse do Kenneth Hagin, crescendo espiritualmente, o objetivo de Deus é que todos os cristãos cresçam espiritualmente. Nascemos de novo, né, para ficar daquele jeito, para sempre. Por quê? Quando nós nascemos de novo, não é só essa parte da vida que já quer dizer tudo. Nós temos que crescer e sermos transformados na nossa alma, precisa de mudança. Então, o crescimento espiritual vem de mudanças na vida, transformação. E ele vai falar sobre isso, para que nós possamos ser usados por Deus. Tem muita gente que quer ser usado por Deus e não cresce espiritualmente. Então, dá confusão, né? Então, é importante que tem que crescer espiritualmente. A oração pessoal dá crescimento. Sabia? Se você orar todo dia, você vai começar a crescer espiritualmente. Aí você começa a entender as coisas de Deus. Você começa a entender certas coisas que antes você questionava. E não adianta questionar, porque quando a resposta vem, ela vem de uma maneira espiritual e não tem como receber na mente o que Deus está falando. Então fica sempre um questionamento, sabe? Por isso que tem que crescer espiritualmente, para você saber como se conduzir. É isso que Deus quer. E na quinta-feira nós falamos de obediência, vocês estão lembrados. Que Jesus foi obediente, nós já estamos falando de obediência já desde a semana passada. Então, continuando, eu até queria hoje falar sobre outras coisas hoje, como nós temos proteção na vida, sei lá. Eu estava meio que pensando nisso. Mas aí Deus disse, não, continua mais sobre obediência. É muito importante, porque nós mostramos a vida de Jesus de obediência a Deus Pai. Ele não nasceu obediente já fazendo tudo que Deus quis. Como nós lemos na palavra de Deus, a obediência foi algo crescente na vida dele até a morte, conforme está escrito. Quer dizer que ele foi cada vez mais nesta obediência, entrando no plano de Deus para a vida dele, que era a morte. Ele teve desejo, como nós vimos na palavra, desejo de morte. Ele quis, porque era a única maneira para nos salvar. Tinha que morrer. Deus não obrigou nada ao Pai, a Jesus. Ele fez por escolha. Então, obediência é algo de escolha. Eu que escolho ser obediente, tá? Então, essa obediência vem através também das instruções que Deus dá. Então, por exemplo, eu estou sempre buscando a Deus, quero ser obediente, e nesta minha busca, Deus dá orientação. Deus dá orientação quando ele sabe que eu sou obediente. Se eu largar a mão de ser obediente, não vem orientação nenhuma. Porque Deus não vai ficar falando com quem não quer obedecer. Entende isso? Então, é muito importante a obediência. E nós vimos em Jesus a conduta dele de obediência. Muitas vezes as pessoas questionam também, por que que Deus não faz? Por que que Deus faz? Por que que Deus... Porque é só questionamento com Deus. Porque não conhece verdadeiramente a doutrina e o posicionamento que nós temos que ter com ele. A conduta, nós precisamos saber. E a obediência é algo relevante. Obedecer a Deus é a chave para sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Mas isso não quer dizer que o diabo não venha, né, queridos? Claro que vem, né? Ele vem com uma fúria total. Ele vem mesmo para... O que que Jesus falou que ele vem fazer? Matar, roubar e destruir. Tem mais alguma coisa? Não sobrou mais nada. Ele é isso tudo. Então, o diabo, ele vem com esta fúria. Não é porque nós estamos obedecendo a Deus que ele vai deixar de vir. Ele vai continuar vindo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Capítulo 16. Abre aí. Vamos ver aqui. Isso é muito bom quando você, se você está acompanhando corretamente os ensinos e praticando, é muito bom quando você vai passando pelos testes, você vai sabendo onde você está e o que está acontecendo. Não é? Então, veja. Atos, capítulo 16, versículo 6. Diz assim, ó. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Bom, então a gente já viu aqui várias vezes que eles não estavam sabendo o que fazer. Ah, já sei! Vamos para a Ásia. A Ásia é um lugar bom de pregar a palavra, está cheio de pessoas querendo o evangelho. Ah, vamos para lá. Lugar ótimo. Ah, o Espírito Santo veio, não vai não. Ah, não? Então vamos aqui para Bitínia. É outro lugar ótimo para pregar a palavra, eu acho que lá vai dar uma boa. O Espírito Santo veio, não, também não é lá. Eles souberam muito bem ouvir a direção que o Espírito Santo estava dando. Tipo, não quero que faça isso. Então, é muito importante nós aprendermos a ouvir Deus. Tem muitas pessoas que querem ouvir Deus assim. Sabe, Deus lá falando uma história longa para você. E ainda dando explicações de coisas e daquilo. Sabe por que Deus não faz isso? Porque nem está preparado. Se ele falar, o que realmente é, você cai duro agora, morto, e não levanta mais. Estão me acompanhando? Deus não fala as coisas para nós que a gente não aguenta ouvir, sabia disso, né? Porque Jesus falou, vou parar agora de falar o que eu estou falando, porque vocês não estão em condição. Depois o Espírito Santo virá e ele vai, então, complementar. Lembram que Jesus falou isso lá em João 16? Agora eu não vou falar tudo que vocês não têm condição. Certo? Mas o Espírito Santo virá e ele vai falar tudo o que ouviu para vocês. Porque daí, com a força do Espírito Santo. E assim na nossa vida é também. Nós fazemos muitos questionamentos para Deus e a gente não ouve resposta. E às vezes, se vem alguma coisa, a gente quase morre. Não é não? Deus não fala porque... E muitas pessoas... Ah, fala aí para mim. Fala para mim agora o que Deus falou. Muitas vezes eu até sei, mas eu não vou falar. Para que eu vou falar? A pessoa vai cair dura. Se você realmente soubesse o que Deus iria falar, você nunca ia fazer essa pergunta. Por isso que Deus quer que você cresça espiritualmente para poder saber das coisas. Porque tem coisas que a gente não aguenta ouvir, a gente morre. Sabia disso? Uai, eu perguntei para Deus. Deus, se o julgamento fosse hoje, quem seria eu? Ele nem respondeu, hein? Demorou alguns anos para eu saber disso. Ele falou, você ia para o inferno. O quê? Eu ia descabelar, chorar, morrer, ficar angustiada, doente. Gente, eu não ia aguentar. Demorou alguns anos. Deus foi me guiando. Então, e o desejo aumentando de eu querer conhecer a palavra, conhecer melhor este Jesus, quem ele é. Para aí, então, eu começar a saber quem eu sou. Vocês entendem isso? Então, é muito importante ouvir Deus. Veja que aqui eles estavam capacitados para ouvir Deus. Eles ouviram duas vezes. Deus falou, não. Mas aí, no 8, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Na verdade, depois disso, eles ficaram sem direção. Eles não estavam sabendo. Peraí, ele falou que não, mas então onde que nós vamos? Porque eles já estavam preparados para ir. Não é que eles estavam perguntando, eles já iam. Deus veio e disse, não. Então, aí no 9, veja lá. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, diz aqui no versículo 9, que à noite, de noite, dormindo, veio uma visão. Ah, de certo, acho que ele comeu um bocado de pizza, né? Foi num jantar, gente. Aí você sabe quando você janta muito, né? Não começa a sonhar mil coisas? Não, mas aqui não foi resultado disso. Paulo sabia muito bem quando ele comia muita pizza ou quando era Deus. Ele tinha certeza. Ele sabia ouvir Deus. Ele não teve a mínima dúvida aqui que não fosse o Espírito Santo. Deu uma visão para ele deste homem falando para eles irem para a Macedônia, para pregar o evangelho lá. E esses outros lugares que eles estavam querendo ir, era para pregar o evangelho também. Não que eles não estivessem precisando, mas não era o plano de Deus. Por isso que nós precisamos ter a direção de Deus para saber o que é o plano dele. O que é a vontade dele para a gente não perder tempo. Porque nós podemos dar bons frutos, ver grandes resultados, mas nunca ser o plano de Deus na nossa vida. E isso é mal, porque lá na hora de passar na frente de Jesus vai ser contado isso também. Mas não adiantou nada você ter feito isso, Deus vai falar. Nunca mandei. E nós já lemos passagens sobre isso, não já? Então, por aí. Então, veja agora o versículo 16. Então, eles ouviram Deus, tudo bem, partiram para a Macedônia. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso repetia por muitos dias. Ela estava falando uma verdade, que era o diabo que usava essa moça. Não é mentira, estava falando a verdade, mas, gente, estava caçoando. Porque diabo só caçoa, você sabe, né? Então, não era uma coisa boa. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando, retira-te dela. E ela e ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Mentira. Eles não estavam perturbando nada. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Mentira. Muito menos fazendo isso. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Se eles não tivessem certeza absoluta de que Deus tinha enviado-os para a Macedônia, eles não teriam essa conduta do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Certo? Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que Deus tinha mandado eles para lá. Ele não teve a visão? Ele teve. Não vamos agora ensinar aqui sobre visão e sonhos, embora exista ensino sobre isso. Não é o caso. Mas neste caso aqui, de Paulo, ele teve uma visão em sonhos, né, com a direção de Deus para eles, para o ministério, enfim, aquilo que Deus queria que eles fizessem. Ele não teve dúvida, ele sabia ouvir Deus. Então, aconteceu toda esta situação de apanhar, de ir preso, ficar machucado e tal, estar amarrado lá dentro da prisão. Eles estavam louvando e cantando e adorando a Deus com um coração voltado a Deus, porque eles sabiam que estavam obedecendo a Deus. Por isso que é muito importante nós sabermos se o que nós estamos fazendo é Deus que mandou ou não. Tá? Porque se Deus mandou, jamais nós vamos ficar resmungando, jamais nós vamos ficar culpando Deus porque que ele mandou isso acontecer. Deus, você mandou eu fazer isso? E agora, olha aqui o que nos acontece. Acontece que quando nós estamos obedecendo Deus, o diabo vem mesmo. Ele vem. Ah, mas vem cá. Eles podiam estar orando e dizendo, Deus, mas por que que você não parou esse diabo? Já que você pode. Não é assim que as pessoas agem? Que não conhecem como que se anda com Deus? Por que que você não parou esse diabo? Olha só nós aqui tudo machucado. Olha a nossa condição ainda pregando o evangelho. Acontece que Deus sabia, como sabe. Deus sabe tudo. Mas tem coisas que não tem como nós não passarmos. O diabo vai atacar, Jesus falou. Quando a enchente vier, ou seja, quando Satanás vier, esteja sobre a rocha, sobre a minha palavra, para você não ser desfeito, que nem farelo, esmigalhado na mão dele. Porque se você não estiver na rocha, você vai virar um farelo, igual a casa na areia. Ele não falou, olha, se quando o diabo vier, eu vou ficar só olhando e vou ficar lixando minha mão. Ele não falou nada disso. Ele só está dizendo que o diabo vai vir, que você que tome cuidado da onde você está pisando, vivendo. O que tem dentro de você? Estão me acompanhando, queridos? Por isso que é importantíssimo dessa palavra. Nós não estamos pregando isso aqui direto, ensinando que a palavra tem que ser a estrutura da nossa vida. Ela tem que ser o que nós respiramos, o que nós falamos, o que nós vivemos. O estilo de vida. Porque quando o diabo vier, nós não vamos poder falar, Deus, por que você não parou ele? Jamais que vamos ainda pagar esse pecado diante dele, porque isso é pecado. Isto é pecado, falta de conhecimento da palavra. Estão me acompanhando? Nós pecamos toda hora, inclusive isso, em questionarmos Deus. Por que Deus? Por que Deus? Então aqui existe um exemplo de que eles não estão questionando nada, porque eles sabiam que o diabo ia vir mesmo. De qualquer maneira, quando se está fazendo a vontade de Deus. Bom, estão me acompanhando nisso? Então, eles ficaram lá louvando a Deus. Espera aí, Deus mandou aqui, ele vai, um livramento vai acontecer. Ele mandou a gente vir aqui pregar o evangelho. Por isso que você tem que saber o que Deus quer que você faça. Em tudo na sua vida particular, inclusive. Você tem que saber para Deus poder te guardar, te abençoar, te orientar, tá certo? O diabo vai vir de qualquer maneira. Então, veja que o louvor e a adoração fez com que Deus viesse, porque Deus está presente no louvor e na adoração, não está? Então, Deus veio socorrê-los, mas eles sofreram. O diabo veio. Veio com toda a fúria, usou mesmo situações e pessoas para acabar. Ele faz isso. Estão acompanhando? Aí, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estão aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quando ele faz este pedido aqui, ele faz isso porque, com certeza, ele já tinha ouvido falar de Paulo, né, gente? Porque Paulo andava por lá pregando, estava já toda aquela situação. Mas ele ainda não estava decidido. Ele ainda não tinha dado seu sim a Jesus. Mas, diante deste milagre, desta situação, ele viu o que Deus fez, o que Jesus fez através de Paulo e Silas. Então, ele pede o que se fazer para ser salvo. Então, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando ele diz, atenção a este versículo, porque tem muito erro doutrinário com relação a isso. Tudo bem, eu me salvei, a minha casa inteira está salva, não é isso. Do mesmo modo que eu recebi Jesus, eu criei, as pessoas na minha casa estão com a mesma condição. Para serem salvos. Amém, queridos? Ninguém vai ser salvo porque eu estou salvo. Deus está dando chances. Amém? Então é por aí. Então a gente precisa entender isso. E lhe perguntaram a palavra de Deus e lhe pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Ele já falou do batismo, como que era, e já aconteceu aí. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Bom, já virou uma igreja ali na hora, já um culto, aleluia. Certo? Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Beleza. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Falando em cidadãos romanos, já deu um tremor, né? Porque eles tinham toda uma lei que os protegia, não podia estar açoitando assim, não. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Da cidade, mandou embora. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então, quando eles saíram de lá, provavelmente o carcereiro disse, e agora, para onde você vai? Quer ir para a minha casa? Para onde vocês vão? Como é que é isso? Porque já estavam irmãos essas horas, né, gente? Então, ele diz, não, eu vou para a casa de Lídia. Deus mandou ele ir para a Macedônia, ele já fez conhecidos lá. Já existia uma igreja formada lá, através dele, que ele levou o evangelho para lá, e nós podemos ver isso no versículo 11. E veja isso daí. Volta. Isso. Volta para trás. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, quando ele saiu do cárcere, ele foi para lá, porque ele já tinha sido convidado. Aliás, já tinha ido na casa dela, já tinha pregado, já era um local de oração. Já era uma igreja a casa dela. Então, Deus preparou tudo, deixa aí ainda. Vai lá um instantezinho em Filipenses, capítulo 5. Deixa aí marcadinho. Aliás, Filipenses 4. Versículo 15, ele cita aqui nesta carta, veja só. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, volta para lá. Ele faz esta menção, imagina que quando essa carta chega lá, vão ler esta carta, lê para Lídia. E ela diz, nossa, faz referência a ela esta provisão que ele recebeu no ministério dele, que vem diretamente dela e de todos os que se associaram ao evangelho, né, que eram conhecidos dela, porque ela tinha um nível social abastado. Ela tinha grana, porque ela vendia coisas de alto luxo. Então, ela vendia para a realeza, para a riqueza, para as pessoas que tinham muito dinheiro. Então, ela tinha dinheiro, porque ela vendia coisas caras. Então, ela devia de morar numa casa muito bem ajeitada, com tudo, e era ela com esses colegas, com a igreja dela, com o carcereiro, com a família e tudo mais. Esta igreja é que deu suporte financeiro para o ministério dele. Tudo bem, se ele fosse, ele, Silas, fosse para a Ásia, fosse para a Bitínia, para onde eles estavam pensando em ir, talvez tivessem grandes resultados com relação à pregação do evangelho, curas, salvação, pessoas seriam libertas do demônio, mil coisas teriam acontecido, mas nunca seria o plano de Deus para a vida deles, para o ministério, inclusive. Nestas horas, ele estaria passando necessidade, embora ele nunca tivesse atrás de dinheiro de ninguém, como ele já expôs aqui nas cartas. Ele nunca esteve atrás de dinheiro de ninguém, mas o ministério dele estava sendo suprido pela provisão divina conforme as pessoas eram entregues à visão de Deus. Então, como ele obedeceu a Deus? Deus tinha um propósito, porque Deus sabia com quem ele poderia contar. Ia ser com ela, Lídia, e muito mais com o pessoal que estava com ela, na igreja, né? Essa igreja que era nas casas, no começo a gente sabe que era assim. Então, quando Deus manda ele para Macedônia, veja que ele, antes dele libertar esta moça, ele já teve um encontro com Lídia. O diabo já se viu amedrontado. O diabo já viu que ali ia sair coisas muito boas de Deus. Então, o que que ele já tentou impedir o que Deus queria que Paulo fizesse? Ele, tipo, olha, vou prender, quem sabe ele já morre lá, ou fica lá, preso pro resto da vida dele. O diabo já inventou isso daí para parar a vida de Paulo com Deus. Mas, como ele sabia que Deus estava agindo na vida dele, e ele foi obediente à voz do Espírito Santo, Deus teve como abençoá-lo, e ele não padeceu e nem teve falta de provisão alguma, nem mais tarde. Não é demais isso? A obediência ao que Deus fala é muito importante. Então, muitas pessoas acham que é conveniente, né, ir tal lugar. Tem muitas pessoas que estão pregando, fazendo coisas que Deus nem está mandando, porque está vendo um resultado bom. Pessoas estão sendo salvas, está acontecendo cura, a igreja cresceu demais, isso e aquilo, então estou indo para vários lugares, indo para outros países, andando para cima e para baixo, aumentando tudo. Parece que é uma coisa boa, estão vendo resultado, o pessoal está vindo, está aceitando Jesus. Mas precisa saber se é o que Deus quer. E quando Deus quer alguma coisa, a perseguição vem. O importante é saber obedecer a Deus, também na vida pessoal. Porque nós precisamos da direção de Deus para a nossa vida, de cada momento. Porque a nossa vida não é só o altar, não é só o ministério. Nós temos a nossa vida particular. E também lá nós precisamos receber a orientação de Deus e sermos obedientes, senão Deus não pode nos abençoar. Por isso que a nossa comunhão com Deus, esse momento a sós com Deus é importante, onde eu vou desenvolvendo esta sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E saber o que Deus quer. Quando você tem esta quietude dentro de você, você sabe o que Deus quer, você não se mexe, ou se mexe, de acordo com o que Ele manda. E atenção, que quando você está fazendo o que Deus quer, muitas pessoas vão vir falar com você, mas... não é bobagem, isso não é assim. Vem os questionamentos, mas por que isso? E mais por que, sabe, né? Conforme a gente vê aqui na condição de Paulo e Silas. Vai vir sempre questionamento, vão vir indagações, dúvidas, se realmente é Deus. É importantíssimo você saber quando é Deus. E é possível. Não tem nada de difícil, isso é treino. Assim como você cresce, fica uma pessoa adulta e você veio treinando a vida inteira, responsabilidade, obrigações e tudo mais, e você tem aprendido, é assim que você aprende a ouvir Deus, ser obediente e ser guiado por Ele. Isso é benefício, porque agora Nós aceitamos Jesus para andarmos numa vida espiritual. Mas a igreja não ensina isso. Gente, por séculos e séculos e séculos, a igreja não ensina isso. O diabo está roubando isso dos cristãos. Eles pensam que é só aceitar Jesus e ir para a igreja sem saber nada e ficar na mão de pregadores seguindo o que eles têm na cabeça. E não tem a mínima condição de aprender o que é a direção do Espírito Santo. Então, quando você fala isso, o religioso fica muito nervoso. A religião que está dentro das pessoas, que isso é diabo, porque é doutrina errada, fica furiosa. Quer espancar. A gente já viu o que os religiosos faziam aqui, né, gente? E hoje o diabo é o mesmo. Fica muito nervoso, muito raivoso, porque não tem a doutrina verdadeira dentro de si. Busque ouvir Deus. Às vezes você pode errar, mas você acerta. E é assim que você aprende. Nesse momento, a sós com Deus. Muitas vezes eu sabia de muitas coisas. Muitas coisas. E quando eu ia nas conferências do pastor Dave, já aqui no Brasil, eu sabia de muitas coisas. Deus dizia, fica sentado aí, aqui não é o seu lugar. A vida inteira Deus falou isso e hoje eu agradeço de joelhos, braço erguido. Obrigado porque eu te obedeci. Realmente lá nunca era o meu lugar, em nenhum daqueles lugares. Entende? Você tem que saber ouvir Deus para não dar bola fora na tua vida. Tá certo? Se você não dá bola fora, Deus está te abençoando. Ele está agindo em você todos os momentos. Mesmo com o diabo atacando. Ele está com você. Ele está firme. Então, é importantíssimo aprender a ouvir Deus. Nas coisas mínimas. Como eu disse, o fardo que você carrega não é para você carregar. Isso você não está num ministério. Você está na sua vida particular. Não é para você carregar fardo. Quem mandou? Está carregando porque você vive na alma e não no espírito. E aí por diante. Então é para você ouvir na sua vida pessoal também, tá certo? As suas condutas, o que você pensa, você tem que aprender a ser uma pessoa espiritual. Você recebe correção e não se mexe. Não faz nada para mudar o seu estilo de vida. Então Deus não pode agir. Você não consegue ouvir Deus dessa maneira, porque é desobediente. O obediente ouve Deus. Estão acompanhando? Você tem que buscar esta obediência, porque Deus já cansou de falar e você não obedece. E se ele falar, vai ser a mesma coisa. Precisa obedecer. E aí a sua vida vai mudar. Amém? Então, obediência é importante. Jesus só obedeceu o Pai. Só obedeceu o Pai. Por isso que ele foi grande no reino de Deus. Nunca faltou nada para ele. Entende isso? Então procure saber o que Deus quer da sua vida, como tem que ser a sua conduta, o seu dia a dia. Até o que você pensa, o que você sente, tudo você tem que receber de Deus. Ele fala isso para você. Não é demais isso? Isso é ser guiado pelo Espírito, amém? Quando nós saímos da obediência, nós perdemos a graça. Entende isso? Se eles não tivessem obedecido ao Espírito Santo para irem à Macedônia, eles tinham perdido a graça. Não ia ter grana, não ia ter nada. Ia ser fora de Deus. Então, assim é a nossa vida. Precisamos andar na obediência. Se Deus falar, passa, passamos. É na condição dele, ele nos abençoa.